Ó, fica de olho, fica ligeiro, porque da última vez que o rei pegou a gente vendendo essas coisas na porta do templo, sobrou chicotada pra todo mundo. Venham olha, nesta segunda-feira e vocês vão ter aqui em primeira mão a Pedra da Prosperidade. Junto com a pedra você vai ganhar o Lenço do Esquecimento, onde você vai esquecer de todos os seus problemas. A Parábola do Reino, versão brasileira, Rappers de Cristo. Em um reino distante onde a graça tornou-se lei, levantaram boatos infames contra um rei, dizendo: já não há mais livre acesso ao trono ou ao castelo. Seremos nós o porta-voz do reino entre os servos. Pobres servos não conheciam certo livro que contava a história do rei. Desde o início, um rei benevolente, humilde, sábio, supremo, capaz de dar sua vida por qualquer um do seu reino. E os feiticeiros arrastavam multidões de tolos, vendendo amuletos, arrancando o ouro do povo. E se alguém se opusesse àquela patota opressora, aprisionavam o pobre coitado lá na masmorra. Até que dois bobos da corte do rei se tornaram amigos e disseram: majestade, seu reino está dividido. E o rei, entristecendo-se, mas conhecendo aquela casta, enviou os dois bobos pregando através de metáforas. E os dois bobos da corte estipularam um plano: como chegar até o povo? E a ideia era, rimando, colocar um palco na praça, reuniram a multidão e abertamente falavam do livro da revelação. Quem confia em ferradura na porta, tá na roça. Eu já vi burro com quatro triste puxando a carroça. É rosa santa, água benta, vela em plena luz do dia. Quem se orienta pelo sol já não precisa mais de guia. Toalha do esquecimento, esquece tudo até o céu. Cuidado pra tua linha, não recusturar o véu. É pedra da prosperidade, 500 denário preço. Cuidado pra sua pedra não ser pedra de tropeço. É vaca santa, é Buda, na orelha um galho de arruda. Confuso que Deus chama, na hora do Deus nos acuda. É canto pro santo descer, joga o santo falso fora. O verdadeiro descerá, não sei o dia e nem a hora. Dos feiticeiros eu zombarei, e do reino eu falarei. As mentiras destruirei, trago a verdade da parte do rei. Dos feiticeiros eu zombarei, e do reino eu falarei. As mentiras destruirei, trago a verdade da parte do rei. Dizem ser em nome do rei qualquer bênção barganhada. Milagre é tirar tudo de quem já não tinha nada. Entrevistando o oculto no culto, olha a façanha. Sal grosso só faz milagre numa peça de picanha. Olha o leilão, quem dá mais? Quem se habilita se levanta. Fogueira queima dinheiro e nego afirma que ela é santa. Qualquer escultura na cultura vira deus de tolo. Tá na moda os burros adorar bezerro de ouro. Me mostre um homem santo e eu te mostro três mentiras. Você, o homem santo e o templo que você ia. Salomão tem seu templo com amuleto e escultura. O que me espanta é que o filho do rei reside nas ruas. Os feiticeiros ficaram possessos com os dois bobos e convocaram todo tipo de líder religioso e disseram: preparem uma forca no meio da praça. Mas alguém bradou em alta voz: agora basta! Voltando-se para o dono da voz, instalou-se um alvoroço. Era o rei vestido de mendigo no meio do povo. Há tempos tenho caminhado entre vós, mas me rejeitas, não me recebem como rei, mas aceitam. Todas as seitas, homens governam suas vidas, pobres, escravos da lei, sem saber que pra liberdade foi que vos libertei. Impostos exorbitantes, guardado em cofres quebrados, são roubados, nada sobra pros necessitados. Me buscam de maneira errada, se perdem em religião. Meu habitar é o amor ao próximo, a comunhão, acepção e soberba. Assim o reino se desfaz. O maior servo foi meu próprio filho, príncipe da paz. Não levantei juízes, nem sequer intermediadores. Sacerdócio maior nem menor, nem senhoras, nem senhores. Amam o príncipe da Pérsia, seus rituais e mentiras. Vos jogarei junto com ele no calabouço da minha ira. Dos feiticeiros eu zombarei, e do reino eu falarei. As mentiras destruirei, trago a verdade da parte do rei. Dos feiticeiros eu zombarei, e do reino eu falarei. As mentiras destruirei, trago a verdade da parte do rei. Dos feiticeiros eu zombarei, e do reino eu falarei. As mentiras destruirei, trago a verdade da parte do rei. Dos feiticeiros eu zombarei, e do reino eu falarei. As mentiras destruirei, trago a verdade da parte do rei. Homens, prendam esses impostores e joguem eles no lago de fogo, o qual eu joguei o dragão, a antiga serpente. Essa história é baseada em fatos... Não, não, não, não fala não, mano, é sujeira. Não é pra falar? Então tá. Fim.